dos seus olhos, dos meus. Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus que deixou esse medo de amar. E eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. E mas quando a gente se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Que delícia! Alisson Moura, ao vivo, projeto Recordações. Pra te fazer lembrar, fi! Portal do Arrocha. E eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. E mas quando a gente se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher.